Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, 13 de junho de 2021, dia de Santo Antônio para os católicos, né? E nós estamos aqui realizando o nosso 834 programa. Nós desejamos a todos um bom dia, muita tranquilidade, muita paz e que nós possamos levar mensagens de carinho, de amor e de tranquilidade nesse dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, CDs e de autoajuda. É na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polatel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Não podemos esquecer também das nossas casas espíritas, centros espíritas, a AME, o Anjos de Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso, que nos apoiam. Sem esquecer do grupo musical Castelã e da tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós estamos aqui recebendo o nosso irmão Maurício Tomé, e o tema de hoje será Privilégios, o grande mal da sociedade. Né? Privilégios, o grande mal da sociedade. Vai lembrando aí de casos que vocês já viram de privilégio, de ser beneficiado de alguma maneira, ou querer ser beneficiado, não com você, né? Com qualquer um assim, só para a gente interagir aqui com o nosso irmão Maurício Tomé. E vocês podem participar aqui das nossas redes sociais, né? Que são Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram e um monte de nome aí que eu não sei nem falar, mas tem tudo aí, tá bom? Vamos lá. Rodrigo. Bom dia, queridos vivencianos. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa aí pode ser reprisado a qualquer momento. É só baixar o nosso aplicativo, se inscrever no nosso Spotify, no podcast lá do Spotify. Também pode entrar aí no YouTube e ver as reprises e no nosso site vivenciaespirita.org para poder participar. Então a gente já deixa um alô aqui para as rádios parceiras, as rádios Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a Rede Espaço Espírita lá de Barra Velha, Santa Catarina, que está retransmitindo a gente aqui. A gente agradece aí o apoio, a parceria. E também a gente tem aqui a TV Espaço Espírita e o Recanto da Prece, a Eurício Barçanufo lá, o Carlos, a Beth Sanches e toda a equipe lá do Recanto, lá de Campo Grande, participando, também retransmitindo através do YouTube. Então a gente já deixa um alô para os ouvintes aí, dos telespectadores da TV Espaço Espírita do Recanto da Prece. Deixa aí perguntas para a gente já tem, o pessoal já está aqui participando, a gente tem aqui participação do Alexandre, Neymes está aqui participando, deixando que agora vai ter uma surpresa aí. Vocês estão vendo o Sadoc aqui também. Fala para ele. O Sadoc está em treinamento aqui, ó. Dá um oi aí, um bom dia, Sadoc. Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Ótimo programa a todos. A surpresa aí, era, né? O Sadoc, não? Não. A surpresa... O Sadoc já era uma surpresa, porque ele já até trabalhou aqui na rádio também, na Vivência, né? Um tempo. Mas é um programa novo que vai ter aí terça-feira às 20 horas, né? Então, fique ligado que em breve vai começar um programa que vai comentar aí sobre histórias de espiritualismo. Então, muito legal, junto com a Regina, o Ricardo Melo, né? E tem mais uma pessoa também, né? A Luísa Cabeiro, que também vai participar desse programa. Quem está ligado aqui conosco, tanto no YouTube, então a gente estava comentando, Alexandre, Gil Rangel, lá de Itaperuna, Rio de Janeiro, a Fabiola Dias, lá de Vitória, Espírito Santo, a Rosângela Menezes, o Aécio César, nosso amigo lá de Sete. O Aécio César tem que te contar também que lançou no site uma novidade no vivenciaespirita.org, que são as cruzadas vivencianas. Não é cruzadas, hein, Jorge? Não é dos templários. Não é briga contra ninguém, não, né? Palavras cruzadas, né? São as palavras cruzadas. Uhum. Sabe aquelas palavras cruzadas de jornal que você entra lá e coloca, vai escrevendo, né? Ele fez isso, só que espíritas. É muito legal. E agora começou uma série. Toda semana ele publica no site. Entra aí, vivenciaespirita.org. Lá no canto do lado você vai ver vivências, cruzadas vivencianas. E todo o site agora ele publica sobre o tema. Começou com os livros do André Luiz. Então, as cruzadas, por exemplo, pegou o livro Nosso Lar. E aí as perguntas para você preencher lá as palavras cruzadas é referente ao livro Nosso Lar. Então você tem que ter lido o livro Nosso Lar para poder responder. E ele já vai te falando, o sistema lá do site já vai te falando se está certo ou está errado. Vale muito a pena entrar aí e conhecer, né? Então vale a pena. Entra aí o vivenciaespirita.org. Tá? Então depois a gente comenta mais o pessoal que está aqui participando. A gente vai comentando durante o programa. E vou passar aqui para o Carlinhos para fazer a prece para a gente. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cristiano Sadoc. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Maurício Tomé. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazer a leitura do momento de reflexão que o Jorge Reis psicografou para nós. A morte é nada mais, nada menos do que o encontro conosco mesmos. Se fui bom ou mal, continuarei sendo. Não existe milagre com a morte, existe sim a realidade. Que possamos, com esta reflexão, prepararmos-nos para despedirmos-nos desta vida e voltarmos para a nossa verdadeira pátria espiritual, que as pessoas acham que é tão longe, quando na realidade é uma dimensão aqui do lado. Se nós conseguirmos vibrar na mesma sintonia espiritual daquele que já voltou para casa, com certeza nós estaremos falando e conversando com eles de forma plena e saudável. Assim, vamos agradecendo ao Pai pelo domingo abençoado que estamos tendo, agradecendo pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por esta oportunidade abençoada neste domingo maravilhoso de estarmos com Maurício Tomé falando sobre o tema de hoje, que são privilégios que nós buscamos e a lei do gesto, que possamos aprender um pouquinho mais hoje. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciar o programa de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. Cabe nessa manhã de hoje, agora, antes de nós iniciarmos o nosso tema, uma justificativa, porque nós teríamos aqui hoje o senhor Dirceu Abdala, da cidade de Goiatuba, que iria falar sobre a sobre o poder das plantas, que as plantas também curam, mas ele teve uma dificuldade lá com a esposa, que se ficou adoentada, e ele então pediu para que nós deixássemos para que ele pudesse ser entrevistado numa outra oportunidade. Então nós trouxemos hoje aqui o nosso grande companheiro, o Maurício Tomé, que vai falar sobre privilégio, o mal da sociedade. Então está aí a justificativa de nós não termos hoje o senhor Dirceu Abdala, da cidade de Goiatuba, do estado de Goiás. Bom dia, meu amigo Maurício Tomé. Nós vamos falar hoje sobre privilégio, o mal da sociedade. O Maurício já é de casa, né? O Maurício é daqueles que qualquer coisa que nós tenhamos aqui dificuldade, a gente corre lá para o Maurício. E ele está sempre nos atendendo, né? Bom dia, Maurício. Olá, gente. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, Carlos, Rodrigo, Sadoc, pessoal que está lá na ajuda no telefone, os amigos do Vivência, Vivencianos. É uma alegria, de novo, estar aqui com vocês, não presente aí no estúdio, mas participando nesse não lugar que é a internet, né? Hoje a gente se encontra de qualquer forma. Se quiser, não tem desculpa mais. Maurício, então vamos entrar direto no nosso assunto. O Maurício, ele é diretor dos cursos Mastermind, viu, Jorge? Mastermind. E é palestrante espírita e é um grande amigo nosso, que é aquele que colaborou demais para que nós pudéssemos ter esse estúdio aqui, Chico Xavier. Vamos lá. Maurício, o que é privilégio? Eu vou ler aqui, né, o significado de privilégio para vocês. É direito, vantagem e prerrogativa para indivíduos, para um indivíduo ou grupo, em detrimento da maioria. É regalia. É uma situação que torna você diferente dos outros, né? Você tem algo que os outros não têm, aí você tem um privilégio, né? E é um tema importante, porque a doutrina espírita, ela fala no sentido em que ninguém tem privilégio dentro da criação, né? Que todos nós somos iguais, nascemos da mesma forma, simples e ignorantes. E através das nossas, né, vivências, escolhas, a gente vai aí sim se diferenciando, mas com o mesmo destino, né? A gente tem um destino glorioso aí pela frente. Uns vão se atrasar um pouquinho mais, né? São aqueles alunos repetentes, aqueles que vão sendo retidos aí para poder cursar de novo alguns tipos de aprendizado, né? Então, se nós somos muito orgulhosos e continuamos mantendo esse defeito moral, né? Enquanto a gente não conseguir tratar, a gente vai ter problemas. Nós estamos com um probleminha aqui, viu, Maurício? Vamos procurar sanar esse compromisso. Está ouvindo direitinho? Estou. Você nos indicou aqui o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25. Ali fala da necessidade das encarnações. Eu gostaria de ter o privilégio de ter nascido num lugar de gente rica, gente sábia, mas infelizmente ou felizmente, isso não aconteceu comigo. E esse não é um privilégio, nascer assim, em ambiente diferente daquilo que o pessoal está acostumado? Nós sabemos que as experiências, elas são múltiplas, né? São múltiplas vidas, e a gente vai passar por diversos tipos de experiência. E o engraçado nisso tudo é que todo mundo quer nascer filho de um famoso, de algum tipo. No entanto, quando a gente lê, né, o livro dos Espíritos, lá a gente tem o ensinamento, né, de que a passagem pela vida da riqueza é mais difícil, porque lá você tem muito mais possibilidade de mostrar quem você é. O dinheiro dá uma liberdade maior de expressão como você se porta diante dos irmãos da vida, né? E a pobreza acaba dando, limitando um pouco, a expressão daquilo que vai dentro do âmago. A gente perdeu só um pouco você na última fala, nas últimas palavras que você falou. Se você puder repetir. Bem, a gente vai encontrar pessoas que têm riqueza, Rui, e que são boas. Porque não é a riqueza ou a pobreza que vai qualificar a pessoa, e sim o que ela é, né, como ser humano. Então, se ela tem uma condição boa e é rica, ela vai fazer aquilo ser compartilhado de alguma forma. Não significa que ela distribui o dinheiro que ela tem, e sim que ela faz com a condição que ela tem chegar a benefícios para os outros. São diversas formas de poder ajudar. É uma oportunidade, na verdade, e que é difícil, por quê? Porque quando a pessoa tem essa possibilidade, boa parte das vezes as pessoas querem viver uma vida só de usufruir de forma egoísta, só para mim, só para os meus. O egoísmo não significa só para mim em si, mas para mim e para os meus familiares. Tem gente que não enxerga a humanidade como uma humanidade expandida, né? Tem uma passagem também no Evangelho segundo o Espiritismo que fala, né, que a gente, quando a gente se expande no amor, além do grupo familiar, aí sim nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos. Isso é o estágio que a gente chega quando segue a doutrina de Jesus. Jesus ensina a nós para amarmos a todos nós, a todos indistintamente, né? Então, é uma humanidade expandida, nós somos todos irmãos. Né? Essa é a condição. Por isso que eu gosto muito, né, da doutrina do Cristo. Eu entendo que é ela que vai revolucionar a sociedade e não um sistema humano. O sistema humano não tem essa capacidade. Jesus tem. Então a gente observa que muitas vezes a pessoa acha que ter privilégio é ter coisas materiais. Mas ter o privilégio de nascer, por exemplo, no Brasil, né? Que até os brasileiros criticam demais, o brasileiro não sabe se valorizar, então ele critica demais. Eu acho, para mim, é um orgulho e um privilégio ter nascido num país como esse, né? De muita luz, de muita tranquilidade, de um povo bom, de um povo ordeiro, até porque passa por diversas dificuldades, sempre foi ordeiro, sempre foi tranquilo. E tem muitos que acham que não é um privilégio nascer no Brasil, né? Eu gostaria de nascer em outro país, coisa e tal. O que é que você pode dizer para a gente? Nós nascemos no lugar certo, né? Nós nascemos no lugar certo. Eu entendo, Jorge e Rui, que nós somos privilegiados, né? Quando nós lemos o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós somos, sim, privilegiados, mas não privilegiados porque nós somos melhores do que os outros povos, mas é porque o Brasil foi destinado a ser o berço de uma nova era e que aqui existem as condições para receber todos os povos de braços abertos. Eu tenho isso comigo muito forte, né, que o Brasil foi destinado justamente porque aprendeu a receber a todos da mesma forma. Nós encontramos no Brasil pessoas de todas as nacionalidades vivendo de forma harmoniosa. A Rua da Graça, em São Paulo, lá você vai encontrar judeu, árabe, chinês, agora boliviano. Você encontra todos os povos ali tomando um cafezinho, um servindo o outro, batendo papo. Isso que é o grande lado positivo do Brasil. Claro que o Brasil tem problemas, claro. Todos os povos têm problemas. E cabe a gente resolver isso, né? Também entendo que a nossa doutrina espírita tem um papel importante para ajudar a melhorar esse teor, né, daquilo que não é bom no Brasil, porque o Brasil é muito bom, realmente o Brasil é muito bom. A gente tem paz aqui, é um país de paz. E nós somos os responsáveis em continuar levando isso, melhorando ainda mais e sendo essa pátria do Evangelho, que é um país que é muito crente. Quando a gente viaja para fora, eu já tive essa possibilidade, eu conheço muitos países, a força da religião, não importa qual bandeira seja, aqui no Brasil é muito forte. Em alguns países, as igrejas são museus. Você paga para visitar, você não entra de graça. E as pessoas não buscam tanto a Deus mais. Existem diversos fatores, né, para a gente poder estudar e entender o que está acontecendo no mundo em relação à religião. Existe essa cultura, o Brasil também está sofrendo esse ataque de se falar que religiosos são pessoas bobas, ingênuas e tolas, e não é nada disso. O Espiritismo tem uma força grande em mostrar que nós, na verdade, procuramos a união entre a ciência e a religião. Isso que vai comprovar Deus, né? As coisas estão confluindo. A gente vai vendo aí a questão científica do Espiritismo cada vez mais, evidências, universidades estudando o Espiritismo e as situações que denotam reencarnação latente, né? Conhecimentos inatos que surpreendem as pessoas, né, na habilidade de uma criança fazendo algo muito extraordinário, né? Enfim, nós somos muito privilegiados. Maurício, você tocou em religião, é interessante. A gente está falando em privilégio, né? Falando em privilégio, em alguém que quer ser melhor do que os outros de alguma maneira e quer ser esperto, né, de alguma maneira. E quando você falou em religião, eu lembrei muito bem também que a gente vê muitas religiões nesse sentido, de querendo usar muitas vezes os ensinamentos evangélicos, muitas vezes mal até traduzidos, como a semana passada nós tivemos aqui o Severino Celestino falando de tantas coisas, usando isso para se beneficiar. Quer dizer, usando isso como um jeitinho para poder crescer, para poder ganhar dinheiro, para poder pegar dinheiro das pessoas. Você não vê também dessa maneira? Tudo bem, a gente fala, o religioso, ele não é bobo. Mas tem hora que o cara quer ser esperto demais? Olha, o Brasil tem mais de 4 mil denominações de igrejas evangélicas. Então, no meio desse mar de igrejas, né, você vai encontrar pessoas que estão ali numa tarefa, numa missão, uma vida missionária, levando, de fato, o evangelho na sua pureza. Mas nós temos as pessoas que usam das religiões e isso está em todas elas. A gente vai ver isso em todas. Que estão usando, né, da religião, levam a mensagem, mas por trás existe todo uma situação aí de abuso da condição, porque hoje uma denominação evangélica qualquer, não estou falando dos evangélicos, qualquer denominação pode se beneficiar de leis que vão garantir isenção de imposto e outras situações que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Isso tem a ver com o mundo material. E não é uma situação realmente evangélica, né? A gente vai ver que ali existe o espertalhão aproveitando das oportunidades. Eu vejo muito isso no ambiente de trabalho, muitas pessoas que passam por problemas na vida acabam entrando numa denominação religiosa para emprestar para ela perante os outros também, que agora ela está reformada, que ela é uma pessoa nova, e é mentira. Então, também existe os indivíduos usando de uma bandeira de uma religião para falar, olha, eu já mudei, já não sou mais aquele que fez aquilo, sou uma pessoa nova, né? Um vaso novo. E não é nada disso. A pessoa continua sendo pilantra, ela vai prejudicar os outros de forma deliberada, planejada, só que se escondendo por trás de uma denominação religiosa, buscando enganar. Então, como se isso também desse para ela um privilégio, né? Eu tenho aqui uma religião, estou emprestando algo dela aqui para mim, mas, na verdade, eu estou querendo usar isso em benefício próprio para um ganho meu. Agora, eu vou pedir licença, né, para poder falar. Um dos textos que eu separei para trazer aqui para todos, né, sobre privilégios, é o texto que está na Bíblia em Mateus 20, 20. A mãe dos filhos de Zebedeu. Então, o texto fala assim, olha. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe, de fato bebereis meu cálice. Quanto, porém, ao sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu pai os reservou. Os outros 10, né, que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os dois irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse, sabeis que os chefes das nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo, seja o último. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Esse texto aqui tem muita coisa na internet para falar sobre ele, e mostrando a natureza humana normal de buscar situações de ter privilégio, vantagem. Então, a mãe do Tiago e do João, ela, inclusive, em algumas traduções aparece que ela procura Jesus em adoração, né? Então, ela não procura Jesus numa condição de pensamento negativo. Ela nem estava naquele momento, para algumas das traduções que existem aí, procurando Jesus numa situação negativa, né? Um pensamento que surgiu de forma negativa. E ela pede para um dos filhos sentar à direita e outro à esquerda. Toda mãe gosta, acha que o filho é o melhor, né? Meu filho é meu filho, meu filho é o melhor da escola, é o melhor da classe. Meu filho é melhor no trabalho. É o normal da natureza humana. E ela foi lá pedir uma vantagem, um privilégio para Jesus. E Jesus responde para ela que não cabe a ele. Na verdade, esse lugar que é destinado a Deus é destinado àqueles que obtêm, através, né, da sua devoção ao projeto, esse projeto que é a humanidade, redimida através das conquistas reais, morais. Esses sim vão poder sentar nos locais, mas não porque eles são os melhores, eles não vão se achar os melhores. Quem tem elevação espiritual olha para o outro, entende que cada um está numa condição diferente de evolução. E por mais que a pessoa faça algo que seja repugnante, nós todos já fizemos um dia se a gente se acha melhor do que ele. Isso se a gente realmente é melhor do que ele. Então, o fato é que o privilégio não existe. Né? E aí vem a minha maior provocação pro tema de hoje, que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 25, a gente fala aqui da necessidade da reencarnação. E aí é feita uma pergunta. A encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados serão sujeitos a ela? Aí vem a resposta dos espíritos. É necessária a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir com o auxílio da ação material os desígnios da execução de Deus, que Deus lhes confia. É também necessária por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da inteligência. Deus, sendo soberanamente bom e justo, deve agir igualmente com todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. E aí vem da onde eu tirei todo esse tema. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Então, agora vem a minha reflexão. É da nossa natureza buscar privilégio. É da nossa natureza, é da nossa evolução querer acreditar que Deus concede privilégios, sendo que Deus não dá privilégio, porque se ele desse privilégio, ele não seria soberanamente bom e justo. Então, tudo que a gente consegue na vida é através do nosso próprio autodesenvolvimento, né? do que a gente no Espiritismo chama de reforma íntima, ou o pessoal católico, evangélico, quando fala sobre ser uma pessoa melhor nos seus termos, mas isso é uma conquista, como está aqui. Todos têm o mesmo ponto de partida, senão não seria justo. Tem a mesma aptidão, a gente tem a centelha divina dentro de nós, nós temos todos os potenciais. Agora, o quanto a gente desenvolve, isso é uma coisa individual de cada um, porque todos vão ter as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Está muito claro que o privilégio é uma deturpação da lei divina. Nós queremos ser mais do que os outros. Agora, por que o privilégio é mal na sociedade? Né, o Rui colocou essa extensão do tema muito, muito bem colocado. Por quê? Porque é isso que a gente vê no dia a dia, as pessoas querendo usar da amizade, do seu conhecimento para ter vantagem em tudo. E não é assim que a gente tem que agir. Nós temos que agir de forma justa, buscar as coisas que nós precisamos ter para nós. Não é errado buscar ter uma vida material boa, mas não pode ser no prejuízo dos outros. Todo mundo quer ser VIP, né? Todo mundo quer ter um tratamento especial, como a mãe dos Zebedeus pediu para os seus filhos, e aí a gente começa a criar um monte das desigualdades. Para mim, a desigualdade não está no dinheiro que cada um recebe. A desigualdade está na diferenciação que se faz entre as pessoas. Em as pessoas, umas serem mais importantes do que as outras. Ou, como a gente escuta hoje em dia, uns são mais iguais do que os outros. Mas o... Maurício, Jesus, ele explicava, ensinava e dava exemplo. No Evangelho de João, você vai encontrar que Jesus falou: se vocês quiserem ser o maior, faça o que eu faço. Pegou uma panela, uma bacia, e ali ele lavou os pés dos seus apóstolos. É mais humildade e simplicidade do que lavar o pé de alguém? O gesto de Jesus, inclusive, foi rejeitado, né? Pedro não queria que Jesus lavasse o seu pé e foi recriminado por isso. Como? Você ainda não aprendeu que eu estou aqui para servir, que é isso? Isso aqui é muito mais do que um símbolo. É uma ação real em sermos servos uns dos outros. Se todo mundo estiver aqui no mundo para servir ao próximo, o mundo não precisa nem de advogado mais, nem de juiz. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Como está lá no Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na consciência. Agora, o que acontece é a gente achar que é melhor do que o outro, e aí a gente começa a criar essas diferenças todas. E nesse texto mesmo aqui que a gente leu da Bíblia, Jesus está falando também: quem quer ser o primeiro vai ter que servir, vai ter que ajudar os outros. Não há privilégio. E assim, eu tenho um texto aqui do Batuíra que fala que o privilégio que nós temos, o Rui, Jorge, Carlos, Rodrigo, Sadoc, amigos do Vivência, O privilégio nosso é poder trabalhar. O privilégio nosso é poder melhorar. Eu diria mais, não foi aí Batuíra, sou eu falando pelas experiências que eu tive, o privilégio é ter a vida, é ter essa chance. Nós temos um presente, cara, que não tem valor, que é a vida, que é poder ter essa experiência maravilhosa, de a gente fazer parte dessa humanidade. E mais, lembrando o Allan Krambeck, nós somos a teia dos nossos relacionamentos, né? Ele falava muito isso, e nós somos as nossas experiências. Esse é o privilégio de estarmos, né, num caminhar contínuo, cada podendo, né, tendo o potencial de sermos melhores a cada dia. Alguns buscam isso de forma mais ávida, alguns são muito despertos na busca da evolução, outros irmãos aí estão ainda estacionados, alguns iludidos com a ideia do privilégio, achando que através do privilégio se chega mais rápido, né, na paz de espírito. Porque tudo que a gente busca, aprendendo com Jesus, aprendendo com o Espiritismo, é a paz de espírito. É o que a gente anseia, é sermos livres, livres dos defeitos, sermos livres de carregar o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Isso tudo nos torna prisioneiros de nós mesmos, porque somos nós que nos colocamos, não são os outros. Sempre se busca querer explicar o motivo do insucesso da nossa vida, colocando isso no chefe, no patrão, no irmão, na irmã, no marido, na esposa. As pessoas têm dificuldade em olhar e falar assim: o que, que eu estou errando? Se não está dando certo, o que, que eu estou fazendo errado? Que essa é a pergunta certa a se fazer. E procurar entender o que, que eu tenho que fazer para ter paz e espírito. A primeira coisa a não fazer é buscar privilégios. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom, né, Jorge? A gente tem aqui participações também, mas tá muito bom o bate-papo, né? Realmente, os últimos serão os primeiros, né? Essa é a visão cristã, e a gente tem que lembrar que o Espiritismo é uma doutrina cristã, né? Então a gente tomar os ensinamentos de Jesus até hoje, né? E o Ari Rangel entrou aqui e falou: bom dia, irmãos vivencianos, bom dia, querido Maurício Tomé, e é sempre bom ouvi-lo, com suas convicções sempre firmes, que Deus continue a envolvê-lo sempre, meu irmão, paz e luz a todos, bom domingo. Ari Rangel aí mandando um abraço. Temos perguntas aí, né, Carlinhos? Tem sim. É a pergunta do Daniel Rosa. E ele faz a seguinte pergunta: Maurício, conforme estuda Kardec em Obras Póstumas, do que a liberdade, a igualdade e a fraternidade dissipam os privilégios criados que impedem o exercício social da caridade e da humanidade? Desculpa. Eu tenho comigo que a ideia de igualdade, ela é uma ideia pouco compreendida pelas pessoas. Esse é um ponto importante para falar de privilégio. O que é igualdade? A igualdade que eu vejo as pessoas buscando no mundo é a igualdade material. E aí a gente volta em Jesus: não dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A mensagem evangélica em nenhum momento trata do ponto material. No entanto, as pessoas evangelizadas com posses, elas vão fazer bom uso daquilo que ela tem de ordem material para poder ajudar o próximo. Agora, querer fazer com que todos sejam iguais do ponto de vista material é uma deturpação da ideia da igualdade, que é essa que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Deus, para nos dar igualdade, coloca a gente no mesmo ponto de partida. Então, se a pessoa estiver falando de igualdade conosco, pensando dessa forma aqui, eu valido, eu entendo que ela está realmente numa compreensão do que significa a igualdade. E que para Deus, nós somos tão importantes do que o próprio Jesus. Por quê? Jesus também faz parte da humanidade. Deus é Deus, Deus é o Criador. E nós temos toda a criação de Deus, e diante da criação somos todos iguais. Jesus falou que a gente poderia fazer tudo o que ele fez e muito mais, é porque nós temos um destino como o de Jesus, de chegar num nível crístico. Isso, a gente pode estar anos-luz desse momento, não importa. Nós temos o potencial de sermos tão bons quanto Jesus, um dia. Então, é uma crença forte, né? Por isso a igualdade. Nós temos a mesma condição, nós temos a mesma aptidão, que é a palavra que está nesse capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A aptidão está aí, e por isso nós temos a igualdade. Agora, o que se faz hoje em dia, nós vemos alguns religiosos aí entrando numa discussão de que, misturando sistemas humanos falhos, que criam privilégios, e achando que Jesus fazia parte daquela mesma ideia, como se ele tivesse, inclusive, feito parte desse movimento. Eu olho e falo, meu Deus do céu, que absurdo. Outro dia desses eu vi uma imagem de Jesus misturada com a imagem de Che Guevara. Eu olhei, e isso de uma comunidade espírita, eu olhei e senti vergonha alheia. Maurício, a gente vê que a religião, continuando, né, é um dos maiores meios, né, para se conseguir privilégios. Dentro da religião a gente vê muito isso, muitos usando a religião para ter privilégios. Por exemplo, quando a gente fala fora da igreja não há salvação, para mim é alguém oferecendo um privilégio para a gente, né? Fica aqui que aqui você vai ser salvo, né? A gente vê as 12 tribos de Israel, por exemplo, que tomam conta lá quem toma conta do templo de Jerusalém, né? Cada semana parece que um povo daquele lá toma conta do tempo para quê? Para ganhar dinheiro em cima disso. Então, são privilegiados de pertencer a uma classe. Ou muitos lugares que ele fala, só aqui que Jesus está. Quer dizer, então a gente continua vivendo, por mais que a gente tente botar a cabeça para fora da água, alguém empurra para o fundo de novo. Porque o privilégio é o que mais nós vemos dentro das religiões. Quer dizer, cada um puxando para o seu lado, dizendo para a pessoa, se você estiver aqui, você é um privilegiado. Inclusive, Maurício, só complementar o que o Jorge falou. O cisma que houve na Igreja Católica, criando o movimento protestante, foi justamente a venda das indulgências, que Martinho Lutero não aceitou, então houve aquele cisma, quebrou-se a Igreja Católica, partiu a Igreja Católica no meio, né? Partiu para um outro caminho. E você repara, só acrescentando, né? Esse venda tinha um objetivo, né? De indulgência. Que era construir Roma. Né? Então eles já tinham construído parte de Roma, eles queriam construir a outra parte. Ou seja, Vaticano. Sempre dinheiro. Vaticano. Eles sempre tem uma questão de dinheiro envolvido. Reparou, Maurício? Em termos de... Imagina a gente trazendo agora, fazendo a relação para o Espiritismo. O que que isso foi um problema do católico, né, naquela época, que eles precisavam de dinheiro, estavam querendo levantar dinheiro a qualquer custo e vendendo indulgência para poder montar. Ou seja, tinha um porquê por trás. Você acha que isso pode acontecer na doutrina espírita, falando, eu preciso manter uma obra social gigantesca e agora eu preciso de dinheiro para poder manter essa obra social, vamos vender indulgência? Olha, eu não duvido de nada neste mundo que a gente vive, porque a gente está aí vendo os exemplos que existem, né? No Espiritismo aí surgiu aí um movimento forte de eventos que são cobrados, né? Vocês que fizeram parte em 2017 dos eventos dos amigos de Chico Xavier, conseguiram fazer um negócio maravilhoso, tudo de forma voluntária, tudo através de doações e nenhum dinheiro para privilégio, né? Ao contrário, acabou se ajudando muito o movimento espírita, algumas casas espíritas, Agora, assim, olhando para hoje, a gente sabe que muita coisa que aconteceu no passado da igreja também tem relação com o tempo, né? Como que era a humanidade naquele momento. Hoje a gente vê a igreja católica, tem muita coisa positiva, muita coisa boa, e é uma igreja mãe de todos nós, né? A gente, Chico Xavier tinha muito respeito à igreja católica, inclusive, é bom que se ressalte isso. Agora, no entanto, a gente vê coisas ainda aí da CNBB que realmente são terríveis, as interferências, as no mundo material, ao invés de evangelizar, estão preocupados com outras coisas. Inclusive, também podemos falar de privilégios do ponto de vista de feriados, né? O Brasil é um país cheio de feriados relacionados ao catolicismo, apenas. Então, muita gente já se junta contra isso do ponto de vista político. Por que que o feriado é de uma religião da qual eu não faço parte? Por que esse feriado? Por que que não tem feriado para o evangélico? Por que que não tem feriado para o espírita? Por que que não tem? Só para a igreja católica. Que aí a gente não ia trabalhar mais. O Estado brasileiro vem dessa influência portuguesa, né? Eu sou filho de portugueses, nós sabemos disso. Inclusive, até dentro de outras instituições que a igreja também influiu e que atrai para ela um certo privilégio perante a elas por conta talvez da primazia, por ter sido a primeira igreja e ter conquistado posições. No passado, inclusive, um rei só poderia ser coroado se fosse coroado pelo Papa ou pelo bispo do país, né? Isso aconteceu em toda a Europa, né? Antigamente, eu que andei estudando, né, o Rodrigo, a gente se encontrou em Portugal, né, Rodrigo? Foi lá em Fátima ainda. Fátima, né? Que legal que foi aquele dia. Que privilégio, hein? Que privilégio, hein, Rodrigo? História. Que privilégio, hein, Maurício? Não, vocês se encontraram em Portugal, hein? Hoje em dia, ir para Portugal, você vai lá, divide em 12 parcelas, vai compra com 6 meses de antecedência. Se fosse para mim em algum país, que eu não vou em nenhum, se fosse para mim em algum país, eu só ia em Portugal, porque é o único que se digna a falar português, o resto não vou em nenhum. Ah, tem Angola, né? Também, pô. Né? Ai, mas, vou ter que mudar o nome da Mastermind para Mastermind em homenagem Mastermind, a você. Mastermind. Claro, porque tá escrito Mind, eu não tô, lá não tá escrito M-A-I-D, tá escrito M-I-N-D, tá, é Mind, lá tá Mind, não tá Mind, não. Se vocês quiserem que eu fale Mastermind, então muda lá, escreve diferente, aí eu falo. Não é inglês, é chinês. É, sei que seja o que for, eu sou brasileiro, sou igual o Ariano Suassuna, se me chamar para ir para a Inglaterra, eu falo, não, é muito longe, prefiro ir para o Ceará. É. Né? Não, mas eu só comentar o que eu tinha comentado aqui, né? Porque a gente é muito bom para falar das outras religiões, do problema dos outros, né? Mas a gente não olha para o que está acontecendo debaixo do nosso nariz. Claro. Né? Ah. Então, isso que é importante. Né? A gente vê deturpando, né, o que aconteceu no passado para a gente aprender e não repetir, né? Não repetir os mesmos erros. Rodrigo. Eu sou politicamente incorreto, você sabe disso, todo mundo, me perdoe. Por isso que eu tô provocando. Por isso que eu tô te provocando. Mas você tá me provocando. O que aconteceu com Chico Xavier lá em Uberaba recentemente é muito triste, né? O uso do privilégio da marca Chico Xavier em proveito próprio de uma pessoa que acha que pode ter benefício só porque teve uma relação pessoal próxima. Porque era cuidador dele, né? Isso. Eu quero assim, pedir desculpa para quem não gosta desse meu estilo ogro, mas é o meu estilo. Eu não consigo olhar para um negócio desse e ficar calado. Eu sou expressivo, por natureza. Estritamente internet, comercial. Falo um monte. É o Maurício. Se eu não for assim, cara, você pode ter certeza que alguma coisa aconteceu que baixou alguma situação diferente em mim aqui. Porque a saber o que estava acontecendo da casa do Chico, está sendo desmontado, né, a casa da prece, e os interesses, né, os privilégios, usos de privilégio, há um terreno que tem um valor muito alto e vai... Ah, para... Ali é um lugar que a gente tem que guardar por memória do maior brasileiro de todos os tempos. Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos na TV aberta. O catolicismo e os evangélicos são muito maiores em número de pessoas do que os espíritas. E Chico Xavier foi eleito pelo povo. Então a gente tem a obrigação de manter a memória dele e não deixar pessoas que querem usar do privilégio, né? Até a marca, Chico Xavier, marca, tem gente tirando proveito e não em benefício de obras sociais, como o Chico fez a vida inteira. Tudo que ele fez, todo o trabalho revertido para centenas, não foi para dezenas, né? Foram para centenas isso de instituições espalhadas pelo Brasil todinho. Isso que você falou é muito importante. Tá, você levantou a bola para eu cortar, né? Eu te provoquei, você me provocou aqui de volta, né? Isso que você falou foi muito importante, porque o Chico Xavier não tinha uma obra social gigantesca, ele não tinha uma mansão dele. Ele tinha, sim... Ele apoiava obras pequenas e necessitadas, né? Se tinha uma obra lá que, sei lá, que tinha uma série de atores já apoiando, né? Eu duvido que Chico Xavier ia apoiar. Ele ia pegar aquele hospital do Fogo Selvagem, cair nos pedaços, que não tinha condições de pagar a gente, ia chamar o SBT para ir lá e ajudar, como ela fez com o Fogo Selvagem. Por quê? Porque estava caindo aos pedaços. Se tem uma remota lá, ele ajudava até instituições que não eram espírita. Né? Quando aconteceu a comunhão cristã, quando eles ganharam um terreno, ele exigiu que fosse doado por uma obra social lá de Goiás, que era de irmãs católicas. Né? Então ele ajudava até obras sociais que não eram espírita. Né? Então esse é o ponto. Porque a gente aprende na doutrina espírita, a gente aprende com Allan Kardec, que quanto mais o negócio vai ficando grande, quebra e simplifica. Né? Não, não deixa aquilo transicionar complexo. Né? A gente tem relatos em livros de Chico, gente indo consultar ele, falar, olha, eu tô querendo montar esse hospital desse tamanho, assim, XPTO. Aí ele fala, ele apoiava, falava, ó, comece a fazer, comece pequeno, vai fazendo aos poucos, não queira fazer um negócio grande. E aí quando ele saía, ele pensava assim, olha, já tá querendo construir um monstro, né? Então faz um negócio pequeno. Né, e para ajudar as poucas pessoas, Jesus mesmo não precisou juntar milhares de pessoas ou num evento com 4 mil pessoas para poder falar, não, ele juntou 12 pessoas e falou, né, e mudou o mundo. E assim, o privilégio, né, quando a gente fala assim, o privilégio do ponto de vista positivo, aí de novo, né, puxando a sardinha para o Jorge, Chico Xavier é brasileiro. Legal, e nunca quis privilégio, né? Sempre fugiu dos privilégios. Todas as vezes que falava isso para ele, ele encarava tudo com humildade, sem querer privilégio. Mas vamos para o nosso intervalo aí, Rodrigo? Colocar uma música aí? Vamos sim. A música que nós vamos pôr aqui é a música Já é Tempo, do grupo Ânima. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Quase me perdi, ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar. Sofrer sorrindo, sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. Já é tempo de cair o véu, sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema Privilégio, o Mal da Sociedade, com o nosso grande companheiro e amigo Maurício Tomé. Alguma pergunta? Tem, Rodrigo, sim. Pergunta, Jorge? Tem sim. O Aécio César faz uma pergunta. Qual seria a razão de conquistarmos o raciocínio e não aproveitarmos os privilégios que essa fase da evolução nos proporciona? Ser inteligente não significa ser bom. Tem muita gente que é inteligente pra caramba, muito inteligente, mas a inteligência é dedicada ao mal. Ela ainda não percebeu, não foi inteligente o suficiente para perceber que quando a gente entra em sintonia com as leis de Deus, a nossa vida fica muito melhor. Então as pessoas usam a inteligência para buscar privilégios, subterfúgios, vantagens, e no fundo elas causam ainda mais sofrimento, mas elas continuam usando a inteligência delas para continuar buscando formas de burlar a lei divina. Me lembra muito aquele desenho do Pink e o cérebro. O cérebro falando para o Pink que nós vamos dominar o mundo. Né? Tá cheio de gente assim, com essa arrogância, vaidade, usando da inteligência, não. E é raciocínio, hein? É um raciocínio, só que o raciocínio tem que ser temperado pelo sentimento, pelo amor. Muita gente não é religiosa, inclusive, e fala que nós somos todos, porque eles são muito inteligentes. Imagina seguir um Deus invisível, algo que não é concreto, e o mundo é o mundo que é. Vejam só, com a religião a gente não chegou em lugar nenhum. Eu já penso ao contrário. O mundo só melhora. Apesar de hoje a comunicação estar muito forte, a internet é um fenômeno, e as pessoas acabam tendo uma tendência de buscar o negativo, mas está o positivo a dispor de todos, né, para usar a inteligência com amor, com bons sentimentos. E aí sim a pessoa vai ter uma consonância, vai ficar em uníssono com a lei divina, e aí as coisas andam bem. Perguntas aí, Carlinhos, tem mais? Tem o Valdeci Braulio está fazendo uma pergunta para você, Maurício. Acho que é para te cutucar. No Brasil, nós reencarnacionistas devemos ser menos de 5% da população. Logo pergunto, não estamos sendo muito exigentes com outros reencarnacionistas não espíritas? Eventos sem dinheiro é difícil. O evento sem dinheiro é difícil, mas ele não é impossível. Se fosse impossível, eu ia chorar com ele. Mas é possível. E a gente aprova. E essa camiseta sua, se você quiser mostrar aí essa camiseta, é a prova de. É a resposta, né? Aqui, aí. Ó. Amigos de Chico. Chicaque, né? Amigos de Chico. É, deixa eu falar um pouquinho também sobre isso. Eu entendo assim, viu, amigo? A gente. Essa questão do espiritismo em relação a eventos pagos é porque a gente tem aquela premissa do receber de graça e dar de graça. O espiritismo tem uma coisa que difere de outras religiões, e muitos espiritualistas também são como nós. Por exemplo, não tem privilégio dentro de um centro espírita, não tem um dono dentro de um centro espírita. É formado uma sociedade, é aberto um CNPJ, e as pessoas elas vão passando de pessoa a pessoa, a cada 2 anos muda o presidente, a diretoria, não existe um privilégio, aquela pessoa é mais importante. Até uma coisa importante também, mediunidade não é um privilégio espírita, olha que bacana, a mediunidade é do ser humano. Está no catolicismo, está em todas as religiões. Então, não há privilégio da mediunidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do dinheiro, porque o que o Jorge está falando desde o começo do programa é isso, é o perigo das pessoas usarem, porque existem benefícios na mão de quem não usa inteligência, já falando do irmão que perguntou anteriormente, se a pessoa não tem inteligência voltada ao bem, e tem acesso a benefícios através do uso de uma religião, ela vai se enriquecer de forma ilícita. Maurício. Só para a gente voltar um pouquinho aqui o tema do pagar, eu entendo muito bem quando ele fala fazer um evento sem dinheiro é difícil. Eu não acho que é difícil, acho que é impossível você fazer um evento sem dinheiro. Sinceramente. Agora, o que a gente tem que fazer? Você tem que cobrar dos outros isso? Você tem que cobrar das pessoas, cobrar ingresso, cobrar R$500, cobrar R$1.000, cobrar R$5.000 para um evento. Então isso aí já não está mais sendo um evento espírita para mim. Isso aí já está sendo caça-níquel. Você pega um hotel de luxo, 5 estrelas, chama todos os privilegiados para ir para lá, porque são privilegiados. Porque quem tem R$5.000 para pagar para ir num evento espírita é privilegiado. Aí ele vai lá, vai comer, vai beber, vai dormir. E o coitado, que a doutrina espírita veio para o povo. Veio para o povo. O povo não vai. Então está cheio de gente que defende o povo o tempo todo. Quando chega nessa hora, se esquece do povo. E aí, quem está ganhando dinheiro com isso? O hotel, 5 estrelas, está ganhando tudo, os tubos. Quem promoveu está ganhando, vai ficar com dinheiro o resto do ano inteirinho para ele. Falando, mas é para obra social. É para obra de caridade. Caridade não é isso, não. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem competência, você não tem tempo suficiente para doar o seu tempo de graça, não faça nada, porque a espiritualidade vai ajudar você. Agora, não fique pensando que espírito é escada para você subir, não. Está lá, ipsis litis, do jeito que eu estou falando aqui. Está lá no Evangelho, isso aí está escrito. Então, não se usa a doutrina espírita para subir. Para crescer, não se usa do doutrina espírita para ganhar dinheiro. Então, quem está fazendo isso para ganhar dinheiro está indo totalmente contra a doutrina espírita. Agora, vamos fazer um evento grande como nós fizemos aqui em São José dos Campos? Vamos. Então, o que aconteceu conosco? Essa camiseta que está aí não foi de graça. Quem quis comprar a camiseta, comprou a camiseta antecipadamente e ajudou no evento. Quem quis comprar as canecas, comprou a caneca e estava ajudando no evento. Né? Quem quis, por exemplo, ir nos jantares que nós promovemos, o livro, por exemplo, eu fiz o livro Nas Trilhas de André Luiz, no livro Nas Trilhas, 2 livros, um livro que é de mensagens. O primeiro que nós lançamos um livro de mensagens com 1.000 livros. E aquele livro, nós arrumamos o patrocinador pagou o livro e nós doamos integralmente para o evento. Depois nós lançamos o livro Nas Trilhas de André Luiz, que é um livro grande. Toda a renda do livro foi para o evento. Então, moral da história, quando chegou no dia do evento, que nós pagamos todas as contas, que foram altíssimas, sobrou muito dinheiro ainda que nós distribuímos para as entidades sociais que necessitavam. Então, quem pagou para ir para o evento? Ninguém pagou. Ninguém pagou. Agora, se você tem capacidade para trabalhar, você faz evento de graça para as pessoas irem de graça. Se não tem, porque nós movimentamos aqui mais de 100 voluntários na cidade, sem denominação. Não é da... Ah, foi a casa tal, foi a casa tal, foi a casa tal que fez. Não, foram os espíritas de São José dos Campos que se reuniram e fizeram. Então, nós reunimos mais de 100 voluntários para fazer isso. E esses 100 voluntários trabalharam 2 anos para a gente realizar esse evento. Agora, se a gente quiser coisa fácil, aluga um salão bem grande, de luxo, e cobra para os outros irem. Aí você não tem trabalho nenhum. Aí eu seria muito mais a favor, então, da gente começar a cobrar o dízimo. Porque se cobrasse o dízimo, a gente tinha dinheiro o tempo todo. E tem outra coisa, Jorge. Daqueles 150 voluntários, quantas pessoas nós descobrimos que tem uma liderança, que tem facilidade para criar, facilidade para conseguir coisas. Então, é isso daí. Esses eventos servem mais para a gente descobrir pessoas, como o Maurício também foi descoberto, né? Isso. É, olha só, a Fernanda da Casa da Marcela está colocando aqui, bom dia, o aprendizado de hoje está sendo um privilégio a todos que estão assistindo. Muito bom dia, muito bom dia. Bom dia, Maurício, obrigado, ela está falando. O Marcos Gaio Gama, lá de Santos também. Oi. É, bom dia a todos do Vivenciano. Somos privilegiados de ter o Vivência Espírita. Um grande abraço para o Marcos também. Vamos continuar, Carlinhos? Apareceu mais perguntas aí? Pergunta, sim. O César está fazendo outra pergunta. A lei do merecimento não influenciaria nos privilégios que pensamos muitas vezes termos direito? Grato. Vou pedir para repetir, o Cássio, por gentileza. A lei do merecimento não influenciaria nos privilégios que pensamos muitas vezes termos direito? Merecimento não é privilégio. Eu pedi para repetir para ver se era isso mesmo. Merecimento não é privilégio, é conquista. Eu sou a favor de todo tipo de conquista, como empresário e como cristão. Nós conquistamos coisas que para os outros podem parecer privilégio, mas não foi um privilégio, não foi dado de graça, foi conquistado. A evolução espiritual é uma conquista, não é um privilégio. A gente tem o privilégio da vida, o privilégio de poder conquistar, de poder ter o merecimento. Então, Deus nos deu toda essa potencialidade, mas a conquista cabe a cada um. Agora, se a pessoa está numa situação boa hoje, é porque ela plantou para colher. E a gente, ao invés de sentir inveja, a gente tem que olhar para o outro como uma referência. Por isso que essas doutrinas materialistas eu abomino. Por quê? Porque elas incentivam a inveja humana. Ver alguém melhor do ponto de vista material e querer falar que ela tem privilégio. A mesma coisa acontece para uma pessoa que é bondosa, também é invejada pelas pessoas que não são bondosas. As pessoas boas muitas vezes causam mal, e isso também a gente vê muito nos salmos, né? Os maus olham os bons e se envergonham. Por isso que eles não gostam das pessoas boas. E muitas vezes, quantas vezes pessoas boas são mortas por serem boas? São atacadas por serem boas, mas elas são boas porque merecem, elas mereceram, elas conquistaram. E as pessoas que são invejosas, elas agem sempre nesse sentido de atacar e achar que isso é um privilégio, que ela tenha algo a mais e que elas também deveriam ter. É isso que eu vejo no dia a dia. Por exemplo, foi muito legal a colocação do Aécio, mas é interessante quando ele falou de lei do merecimento, porque merecimento não é lei, né? Foi o jeito dele falar. Agora, eu acho muito assim, eu gosto de falar da a desculpa do merecimento. A desculpa do merecimento. Olha a desculpa do merecimento. A pessoa chega no centro espírita, está lá obsediada, está com problema físico, está com isso, está aquilo. Ela começa a receber os passes, ela começa a ser tratada e ela fala, meu Deus, será que eu vou melhorar? Aí pergunta para as pessoas que estão lá, será que eu vou melhorar? Ele fala, se você tiver merecimento, você melhora. Olha só que interessante, jogar a responsabilidade para quem está precisando. Isso é a coisa mais fácil do mundo, você botar a desculpa no merecimento. Quer dizer, se a pessoa não conseguia, foi culpa dela mesma, ela não teve merecimento. Olha só que coisa triste, você jogar essa responsabilidade para cima da pessoa. Né? Aí a gente. Eu também não gosto. Porque quando fala nisso, Maurício, eu só lembro logo, sabe de quem que eu lembro? Coitado de Jesus, foi crucificado. Ele não tinha merecimento para ficar vivo, não? Né? E Chico Xavier sofreu a vida toda. Não tinha merecimento esse homem? Irmã Dulce tinha 20% só da capacidade para respirar. Não tinha merecimento? A gente vai logo, eu já vou logo no peito. Eu já pulo logo com os dois pés no peito. Então Jesus não merecia nada. Morreu daquele jeito. Então você vê que são coisas, isso aí são motes que são criados, porque é claro... Existe dentro da doutrina espírita o merecimento. Fala, você tem mérito para isso. O mérito é o quê? São conquistas anteriores, como você já falou. E se a gente está passando por dificuldades agora, não é questão de merecimento não, é questão que você tem que passar por isso. Ou melhor, você merece passar por isso. A lei do merecimento ela é dos dois lados. Você merece, você está merecendo, você está sendo um privilegiado por passar por essa dificuldade. Porque você passando por essa dificuldade, você vai conseguir se redimir de alguma maneira. Agora, do jeito que as pessoas imaginam, não, olha, vai aí, vai lá. Mas você acha que eu vou ficar bom? Se você tiver merecimento, você vai. Eu tiro a responsabilidade minha na hora. Então, meu passo não serve para nada. Pessoa, eu vou dar um passo na pessoa, a pessoa fala, Jorge, você acha que eu vou melhorar? Fala, se você tiver merecimento, você melhora. E o meu passo não vale nada? Quer dizer, eu tenho que falar, não, você vai sim. A pessoa está morrendo, eu vou melhorar, você vai melhorar sim. Porque se ela não melhorar agora, ela melhora quando chegar no plano espiritual. Não tem problema. Você tem que botar isso nas pessoas, essa positividade, colocar para as pessoas irem para frente, e não você jogar a responsabilidade só em cima dela. Porque o que a pessoa fala? Pô, se eu não... Aí a pessoa quer ir buscar uma carta consoladora, como nós estamos envolvidos em cartas consoladoras, né? Aí, a pessoa quer uma carta do ente querido. Ela vê um monte de gente receber uma carta do ente querido e ela não recebe. Aí ela pergunta pra gente, nossa, por que será que eu não recebo? É porque você não tem merecimento. Olha que coisa. Pô, não chute na pessoa. Não tem nada a ver com isso. Você vê, não tem nada a ver com isso. São tantos meandros, né, que existem entre o plano físico e o plano espiritual que faz com que um espírito possa passar uma mensagem ou não, que a gente não tem nem definição para isso direito. E a pessoa quer achar que é o merecimento da outra. Aí a pessoa sai de cabeça baixa, achando que é o último dos homens, a última das mulheres, porque não consegue receber, porque não vale nada. Porque quando você fala para a pessoa que ela não tem merecimento, é porque ela não vale nada. Né? É igual você classificação de contabilidade. Inservível é o quê? Porque não serve para nada. Né? Então você fala, você não tem merecimento, fala, então não presta para nada. É isso que a gente coloca na cabeça das pessoas, ao invés de começar a mudar certos vocabulários. Né? Existem alguns termos, algumas situações do espiritismo que são assim, né? Esse do merecimento eu também sempre me incomodei, porque a gente pode até estar numa situação muito boa. Pode ter certeza que adiante vai vir alguma tribulação. Por quê? Porque faz parte da evolução. Você só cresce através de uma oposição, de uma força contrária às tuas vontades, aos teus desejos, que vão testar se você desenvolveu essa fibra toda. A vida toda vai ser um ciclo de altos e baixos. E o importante é não esmorecer. Todos nós vamos passar, vamos ter adiante, não tem nada a ver com merecimento, e sim, esse é o modelo do universo para que a gente vá ganhando mais desenvolvimento. É a natureza que coloca para a gente a dificuldade. Foi. A gente que já está aposentado aqui, eu e o Rui, e eu sou funcionário público, né? E a gente trabalha a vida toda, né? Tem gente que trabalha, tem gente que é funcionário público e trabalha também. Eu tive esse privilégio de trabalhar, né? Então, mas aí quando a gente sai, eles trocam o crachá da gente e dão um crachá lá que é escrito: meu nome, Jorge Augusto Gonçalves dos Reis, inativo. O que você pensa que você é depois que você saiu de lá? Não presta mais pra nada. Você é inativo, tá escrito no seu crachá. Foi desativado. Quem olha você fala, esse cara é inativo. Você é inativo? Sou inativo. Que inativo, rapaz? Você, a doutrina espírita mesmo fala que você... E o militar que foi pra reserva. O limite dos seus trabalhos, né? Inativo também. O limite vai pra reserva. Vai pro banco de reserva. O limite do seu trabalho é as suas forças. E você existe esses termos, dentro assim, bom, o cara saiu de lá inativo, ele abaixa a cabeça e fala, deixa eu ir para casa morrer. Pronto. Mas o mais triste é quando a pessoa fala, você está aposentado? Tô aposentado de tudo? Aí também é... Uhum. Mas o Maurício, eu conheço a doutrina espírita desde moleque. Só depois que nós fomos conhecer o Chico Xavier, muito mais tarde, nós fomos conhecer outros espíritos aí, espíritas, mais tarde. A beleza da doutrina espírita, que é um privilégio, que se você for falar de espiritismo do Rio Grande do Sul até no Amazonas, é a mesma linguagem baseada nas obras básicas. Então nós temos que entender que essas coisas, a doutrina espírita é muito linda, é linda demais, para que a gente fique brigando por coisinhas simples, por bobeira, se é o Chico, se é o Divaldo, se é outro aí. O que acontece? Nós temos que entender que nós temos, dentro de nós, nós temos também uma série de informações que nos dirige para uma determinada doutrina. Eu, por exemplo, desde criança, eu fui levado em catecismo, fui levado a uma série de coisas, mas não era aquilo que eu queria, já tinha dentro de mim uma vontade de ser diferente, de ser espírita, para ter esse privilégio de conhecer essa doutrina que nos liberta, que nos dá uma visão clara para a vida. Oh, só antes de comentar, Maurício, só comentar aqui que o pessoal, o Carlos lá, que é amigo de Chico, né? Aproveitar que que teve aqui com a gente, o Carlos Sanches, ele, lá do Recanto da Prece, ele mandou uma mensagem aqui dizendo, ó, fizemos um evento com 1.500 pessoas em janeiro de 2018, Recanto da Prece, mais a AME do Mato Grosso do Sul, ninguém pagou, foi grátis, portas abertas e sem ficha de inscrição com palestrantes de outros estados. Foi o primeiro diálogo interreligioso do Mato Grosso do Sul, portas abertas, mas com apoio total da espiritualidade. Então tá aí mais um exemplo que é possível sim, né? Sem falar o Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra espírita cristã, que há mais de 10 anos é realizado todos os anos de graça para todas as pessoas, né? Então a gente vê que como a pandemia, né, apesar do lado ruim, que a gente está perdendo muitos entes queridos, né, que estão se partindo, acabou com todos os eventos pagos. O último evento que teve público foi o de Jundiaí, né? Em 2019, e ele gastou R$100 mil para fazer o evento. 100 mil. Ele mandou a conta para todos nós vermos. E ninguém pagou para ir lá. Sim. Quer dizer, correu atrás de patrocinadores, o grupo se uniu, toda uma cidade se uniu, as casas espíritas se uniram e promoveram o evento como nós aqui também. Em qualquer lugar que existiu o evento do Chico aí, no Brasil todo, do Encontro Nacional dos Amigos do Chico, nenhum foi cobrado para entrar. Agora, você gastou para ir? É claro que eu gastei. Eu paguei o ônibus para mim ir para Jundiaí, eu tive que pagar para ir para lá. É. Igual quando nós fomos para Aracaju e para Goiás, que foi antes da gente, Goiás foi em 2016, nós fomos em 40 pessoas para lá de avião. Então, cada um pagou sua passagem para ir para lá. Agora, o evento, ninguém cobra nada. Sim. Não, e aqui também não foi menos, não. Nós gastamos quase 100 mil reais. Nós gastamos aqui 60 mil, mas em compensação nós tivemos o auditório que foi a prefeitura que cedeu através do Fernando Petit, o pedido. Uma série de serviços. Né? Muitas séries de serviços que estiveram lá, nós conseguimos ganhar. Né? Então, o que nós gastamos era o que tinha que ser gastado mesmo com as despesas de custos, de você ter pessoas para trabalhar, equipe de bombeiro, ambulância, um monte de coisa assim desse tipo. E você arrumando toda a estrutura, aí você vai gastando daqui, gastando dali, quando chega no final, dá essa soma aí. Mas no final sobrou. E uma coisa que eu gosto de lembrar do evento aqui de São José é que não tinha uma estrela, né? Não era uma pessoa mais importante da organização. É, todo mundo que foi voluntário no evento, todo mundo no mesmo grau, por isso que não há, quando tem coisa boa, não tem privilégio, tem serviço, tem servir. Quem é melhor? Aquele que está ajudando mais. Não aquele que quer ser mais reconhecido. Olha, eu sou uma pessoa, olha, porque eu fiz, pronto. Já virou vaidade. Já deturpou a situação. E, às vezes, até dentro do centro espírita isso acontece, né, pessoal? Tem gente que acha que certo tipo de trabalho no centro espírita é um privilégio que outro não é. E não existe isso, né? Todo mundo dentro de uma casa espírita, cada um tem uma atividade, é uma espécie de vocação. Um vai ser preletor, o outro vai trabalhar no passe, um está numa entrevista, numa recepção. O médium não tem privilégio, tem posto de trabalho. Tem diversas situações, né? Diversos cargos ali a serem cuidados, e todo mundo tem que cuidar da mesma forma. Todo mundo é voluntário igual, não tem um mais importante do que o outro, né? Dentro de uma casa espírita. Tem muita gente que ainda tem esse conceito, infelizmente. Eu lembro de uma pessoa que chegou na AME e ela passou uns 2 meses e foi embora da AME. Mas tudo quanto era trabalho que a gente ia fazer, ela dizia, mas lá onde eu estava era desse jeito, tipo assim, era melhor, né? Aí a gente ia fazer outro trabalho, mas lá onde eu estava era desse jeito, era melhor do que a gente. Ah, lá onde eu estava era desse jeito. Aí chegou uma hora que eu falei, bom, caridade é com gente mais evoluída. Como eu não sou, eu falei para ela, então você volta para lá e vai lá fazer do jeito que você quer, porque aqui vai ser do jeito que a gente faz. Pronto, aí ela foi embora. Aí as coisas voltaram, a harmonia voltou novamente para casa. Né? Então, a paz voltou. É que tem gente que acha que você é obrigado a fazer porque o outro faz. Ou então fala, esse nosso aqui é melhor. É outra coisa que eu me arrepio quando chega e falo, nós aqui somos desse jeito. Tipo assim, nós somos melhores do que os outros. Nosso trabalho de médium é fora de série. Ah, nosso passe é muito mais legal porque a gente faz curva na hora que dá o passe. O outro fala, não, meu passe é mais legal porque é retinho. O outro fala, não, meu passo é mais legal porque eu vou perto da pessoa. Meu passo é mais legal porque mais eu ponho forte, a mão na pessoa. Né? O único passe mais legal que eu acho é o passe de por exemplo, tá cheio de gente que gosta de tomar passe comigo, né? Cheio que eu quero tomar o passe com o Jorge, porque o Jorge é da Bahia, o cara da Bahia é mais poderoso. Então eu aceito isso aí. É o jegue. Uhum. É que ele não veio de avião, veio de jegue. Ô, Jorge, eu quero tomar o passe com você. Eu não tô bem aí. Não, meu passe é forte demais. Porque esse cara veio da Bahia. Toma o passe com ele, que é poderoso o passe do cara. Não, mas nós temos que entender que numa casa espírita não é só o passe. Tudo. Uhum. Uma vez perguntaram por que vocês pedem para fluidificar a água e tem lá um movimento. Aí uma pessoa, o palestrante, falou, por que você não pede para fluidificar a caixa d'água, que aí já toda a água que sai de lá sai fluidificada. Então nós vimos que nós muitas vezes criamos uma série de coisas que nós precisamos acabar com essas bobeiras todas, porque na realidade o que interessa é você receber as pessoas com um sorriso nos lábios, com um aperto de mão, com carinho. É isso, é o verdadeiro passe, é o verdadeiro trabalho numa casa espírita. O resto é, como se diz aí, é paliativo, né? Agora, nós temos que entender que cada casa espírita tem um tipo de pessoas que trabalham, que se afinizam com aquele trabalho. Então não adianta você querer botar um cara lá que ele não se afiniza com a cara, ele vai embora. Então tem a famosa seleção natural, que é outra coisa que acontece nas nossas casas espíritas. A pessoa faz uma seleção natural. Nesse centro espírita aqui, eu não me dou bem, vou numa outra casa, não tem problema, pois que vá, mas que leve os conhecimentos da doutrina espírita. Por falar nesse negócio que numa casa é de um jeito, no outro é de outro, até a água, né? Até a água. O Rui falou em água fluidificada. Aí o pessoal leva as garrafas de água lá. Aí tem centro espírita que se você levar uma garrafa que não seja branca, a pessoa não aceita de jeito nenhum. Fala, não, a água não vai prestar nessa garrafa que não é branca, né? Se não abrir a tampa, também piorou. Aí perguntaram isso pro Chico. Chico, foi o Adelino da Silveira que perguntou, Chico, a garrafa tem que ser branca? O Chico falou, olha, a garrafa pode ser de qualquer cor, mas eu acho a branca muito melhor. Aí ele falou, mas por quê? Ele falou, porque se cair uma mosca dentro, a gente já vê logo e já tira antes da hora, né? Se for na escura, você vai acabar bebendo a maca com mosca dentro dela, né? Ah, esse negócio da tampa da garrafa também, eu sempre olho pro cara, da onde esses caras têm tiro isso, cara. Uhum. A gente fala do mundo fluídico e fica pensando que não vai passar um tratamento espiritual porque tem uma tampa de plástico atrapalhando. Não, e outra coisa, assim, essa questão do espírita também, aquele espírita não, a gente entende, a gente aprende a caridade, a indulgência e tudo mais, aí não pode falar nada, né? Não pode criar polêmica, né? Mas a gente tem um dos maiores exemplos, que é Caibar Schutter, que era um dos maiores que criava polêmica, né? E não fugia das polêmicas. Euríbio Barçanufo, que foi lá em praça pública discutir com o padre. Foi lá fazer uma não uma discussão, né, mas uma debate público. Debate. E a gente tem que falar, não, vamos aceitar, não, vamos, tem que aceitar as imperfeições dos outros. Jesus mesmo, né? Jesus mesmo durou 3 dias. O pessoal fala, não, durou 3 anos. Eu discordo. Durou 3 anos quando ele estava lá em Tiberíades. Estava comentando isso com o Milton ontem, aqui depois do seminário que teve ontem com o Bacelli, né? Que o pessoal está de parabéns. A Marta, o Marcos, o Nobélio, o Milton, né? Eles estão de parabéns pela organização do seminário ontem com o Bacelli. E o Bacelli, assim, ele fala, ele não manda recado. Ele fala o que precisa ser falado. Assim como Jesus também falou. Quando Jesus não concordava com a atitude dos saduceus e dos fariseus, ele falava. Hipócritas. Né? Então, assim, ele dava o exemplo da caridade, dava o exemplo do serviço, do trabalho. Por que eu falo que ele durou 3 dias? Porque ele durou o início da vida pública dele foi 3 anos, mas lá em Tiberíades, lá em Cafarnaum, que era bem afastado da cidade grande que era Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, estava comentando ontem com o Milton, foi na sexta-feira, né? Não, ele chegou no... Não? Foi uma semana antes, uma né? Semana. Chegou no domingo. Então não foi nem... Foi um pouquinho mais. Foi 3 anos. O domingo de Ramos que o pessoal fala é a entrada dele em Jerusalém. Mas só que ele... Então, foi também. Quando ele chegou na cidade grande, né, que era Jerusalém. Então, e chegou na cidade grande, ele estava incomodando justamente essas pessoas. Né? Então, a gente, Rodrigo, na posição de espírita, cara, a gente tem que falar. Os espíritos aqui de São José, eu sou tido como obsediado. Isso é verdade mesmo. E né? Assim, eu dou risada. Antigamente ficava chateado. Mas todos nós hoje somos. Hoje eu dou risada, cara, porque... O meu nome não fica escrito em nenhuma lista de preletores e eu tenho trabalho toda semana. Não é porque eu tenho meu nome numa lista lá ou porque alguém fala que eu sou obsediado. Eu trabalho, não, isso acontece, sempre sou chamado e continuo sendo chamado mesmo assim. Então, isso acontece. E as pessoas que não me dão oportunidade e não dão para outros porque dizem que as pessoas são obsediadas, elas não estão entendendo que as pessoas que são... como eu, falhas, precisam de oportunidade para trabalhar. De oportunidade, porque sendo um preletor, eu falho como sou, eu tenho oportunidade de estudar, de aprender um pouquinho mais. E aí que falta a caridade. Eu conheço umas pessoas, Maurício, que todo dia de manhã, a primeira coisa que elas fazem é entrar no Facebook seu para ver o que você está aprontando naquele dia. Agora no Twitter. No Twitter agora. Deixa eu entrar aqui, quero ver o que o Maurício está falando hoje. É, eu não me aguento, Jorge. Eu amo meu país, cara. Eu amo o Brasil. Eu vejo o Brasil muito maltratado. Eu não aguento, cara. Eu queria ter esse equilíbrio e não me importar, sabe? Aquela coisa de não se importar. Eu não consigo, cara. Mas não fica tranquilo, não. Você não é único, né? Eu acho que uma coisa muito legal que o Bacelli fala, né? A unanimidade é burra, né? Então a gente não vai querer unanimidade, nem Jesus teve, né? Eu lembro uma passagem que o Celso de Almeida, né, que era o médico de psicografia lá em Uberaba, que fazia o trabalho, dava continuidade às cartas consoladoras do Chico, né? Eu lembro da história, acho que não lembro se é o César, conta nas biografias dele, né? César Carneiro. Quando o Celso ele não tinha começado a trabalhar ainda e o Chico procurou ele para convidar ele a trabalhar. Foi lá, bateu na casa dele e falou: olha, e aí, irmão, quando que você vai começar a trabalhar? Ele falou: ah, Chico, isso não é para mim, reunião pública, fazer cartas psicografadas, se expõe muito, né? Eu vou receber muita crítica, eu não vou aguentar isso, ser criticado publicamente, né? Escrachado, né? Como que você aguenta isso? Perguntou pro Chico. Aí o Chico falou: olha, Jesus não foi julgado inocente? Não foi condenado, recebeu críticas, recebeu pedra, foi açoitado publicamente, escrachado publicamente, e depois ainda foi morto, né, injustiçadamente, né, e a gente quer ser melhor que ele? É isso aí. Esse é o ponto. Rodrigo, vamos? Intervalo? Vamos. Tem uma música aqui pra gente colocar agora aqui. Manuca Almeida, meu irmãozinho Manuca Almeida, na voz de Alexandre Leão, Para Ser Feliz. E depois a gente volta com... Depois a gente volta ali com... Opa, com Momento Gigavalho. Momento Gigavalho. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada. Tem que caminhar junto pelas curvas da estrada. Tem que adivinhar sonhos para ser feliz. Tem que se querer muito. Tem que colorir tudo. Tem que renascer sempre, tem que proteger mesmo, não desesperar nunca, pra não destruir nada. Tem que refazer junto cada passo na estrada. Tem que dividir sonhos para ser feliz. Tem que respeitar muito, tem que entender tudo, tem que evoluir sempre, tem que confiar mesmo, não desmerecer nunca. Nunca, nem deixar faltar nada. Tem que procurar junto a beleza da estrada. Tem que semear sonhos para ser feliz. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada. Tem que caminhar junto pelas curvas da estrada. Tem que adivinhar sonhos

Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal deve atender a sua finalidade de preservação e de sabor. Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós, através das boas obras que somos capazes de executar. Nestes dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Nestes dias, onde os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens, Jesus prossegue como modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da atualidade, para que sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. São 9:53. Maurício, o que é que você pode dizer dessa mensagem? Estando, né, em cima do tema de hoje, rememorando o que a gente falou no começo, esse mesmo Jesus que deu esses ensinamentos é aquele que fala para nós, se a gente quer estar em posição de privilégio, para estar sentado à direita ou à esquerda, não é um pedido, e sim você trabalhar, servir. Quem quer ser importante, quem quer ter essa grandeza, vai ter que trabalhar para o outro, vai ter que lavar os seus pés, vai ter que fazer tudo pelo outro. É, sair de si, deixar de pensar só em você e cuidar das pessoas que estão em volta de nós. Esse é um complemento que eu posso dar a um texto tão bom quanto esse, em que a gente deixe de ficar pensando em ter privilégios, e sim sermos, né, gratos a Deus pelo privilégio da vida. E o resto é a gente trabalhar junto na cocriação, né, ajudar esse planeta a atravessar esse momento difícil que a gente está vivendo. Faz parte, né, de toda a engenharia celeste, tudo que a gente está passando é uma oportunidade, por mais que a gente esteja passando por dores, porque é agora que a gente precisa mostrar que viemos. É, não ficarmos escondidos atrás de um computador só. É, o sofrimento está aí na rua. O sofrimento das pessoas está aí acontecendo. Muita gente desempregada, muita gente passando fome, muita gente precisando de ajuda. E a gente vai ter que, em meio de toda essa pandemia, de todas as dificuldades econômicas, materiais, morais, não esmorecer e honrar o privilégio da vida, né, ajudando a humanidade a sair melhor de tudo isso. Pode ser errado? Vamos lá, Rodrigo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:55. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o nosso grande companheiro Maurício Tomé, que é diretor do Mastermind, palestrante e também trabalha em várias casas espíritas. Rodrigo, vamos para os nossos aniversariantes aí, que hoje o Maurício foi parte, não sei, hoje ele falou que era completo o programa, não era parte 1, porque já teve programa aqui que foi parte 5, parte 6, parte 7. Mas hoje foi parte 1 só. Só foi tomo único, igual o curso do Oeste. Parabéns pra você, você me Vamos lá para os aniversariantes. Com apoio de WS Festas. Falou em aniversário, a gente fala em festa. Falou em festa, você fala em WS, que tem várias lojas aqui em São José dos Campos para você, mesmo que nessa época de pandemia, que faz suas festinhas lá só com a família. Vai na WS que você encontra tudo que você precisa para a festa. E embalagens também, é claro, né? Todas as lojas funcionam. Então, quem está fazendo aniversário hoje é o Jorge Augusto Gonçalves dos Reis Filho. Nossa. Meu filho, Jorge Augusto. 40 anos, hein? 40? 40 anos. Você vê que eu já sou pai de um cara meio idoso já também, quase, né? 40 anos o Jorge Augusto faz hoje, dia 13 de junho. E hoje é dia de Santo Antônio, do padroeiro da minha grande cidade de Patamuté, lá na Bahia. O pessoal tem mandado foto pra mim, cada uma foto mais legal do que outra, dá muita saudade. E eu sei que tem gente de Patamuté que nos ouve e nos vê aqui. Um grande abraço para todos. E a gente aprendeu a gostar muito de Santo Antônio por causa da nossa cidadezinha lá. E essas festas juninas lá no Nordeste são fora coisas lindas, né? O pessoal pensa que é o carnaval, não, né? Mas não é o carnaval. As melhores festas do Nordeste são as juninas. Nós estivemos lá na Paraíba, então a gente passava na cidade e está toda... E eles falaram, aqui nas festas juninas, cada cidade faz 3 dias de festa. E vai passando de cidade em cidade. Uma curiosidade legal, na pandemia, olha só como é que é interessante. Eles têm mandado muitas fotos para mim, porque quando chega nessa época, tem a trezena, né? A trezena de Santo Antônio. Começa dia 1º, como se fosse novena de 9 dias, né? Então, é trezena, até o dia 13. Até hoje tem a missa lá, tem o pessoal vai para a igreja. Olha o que se faz, a cidade é pequena, mas a igreja também é pequena. O que eles fizeram? Bota os bancos tudo para fora, fica lá tudo lá fora da igreja. As coisas acontecem tudo do lado de fora, a maioria das coisas. Então, que era muita gente, ontem mesmo eles mandaram a foto para mim com os bancos lá fora, todo mundo sentado lá fora, no ar livre lá, e a missa comendo solta. E o pessoal da redondeza vem tudo pessoal ali. Pessoal ali, né? Todo pessoal dali da cidade mesmo, né? Como o Chico fazia lá debaixo da abacateira, né? Então você vê que é uma ideia muito legal, né? Quem faz tudo isso aí é meu amigo Jackson, né? Grande amigo meu de infância, que é o responsável, que vai daqui de São Paulo para lá. Dessa vez ele chegou lá e levou um monte de lâmpada LED para iluminar a cidade toda lá, que foi legal, né? Então, quem faz aniversário hoje é o Jorge Augusto, que eu podia ter colocado de Jorge Antônio, né? Mas quem colocou Jorge Augusto foi a Dora para ser igual ao meu nome. Para mim eu tinha botado Jorge Antônio, mas... paciência. Nem tudo é perfeito, fazer o quê? Isso é privilégio. Falei, vamos colocar de Jorge Antônio. Ela falou, não, vai ser Jorge Augusto Gonçalves Reis Filho. Falei, tá bom. É privilégio, aí, tá vendo? Não, ela queria colocar, eu só consegui dar um palpite, que ela queria, quero colocar o nome de Jorge Augusto Gonçalves dos Reis Júnior. Falei, não, Júnior é coisa de americano, meu aqui é filho, então bota filho, pronto. É Jorge Augusto Gonçalves dos Reis Filho. Pronto. Aí, sabe quem faria aniversário dia 16, Rui? A dona Licinha, Doralice de Carvalho, grande dona Licinha, que tá todo vapor lá no plano espiritual. Trabalhando. Nós estamos escrevendo um novo livro e ela tá lá. No livro agora já, né? Dia 17, quem faz aniversário é a doutora Daniela, que vai lá na AME, ela mora lá em Guararema. Dia 18, quem faz aniversário, segundo eu tô sabendo aí, vai ter uma festão mesmo, festa de arromba, que é o Domingos, o pai do Rodrigo. Estão preparando tudo, né? Já para fazer essa festa. A rua lá, tá fechando a rua. Uhum. Meu avô tá ouvindo aí também, estão preparando a festa. Hoje quem faz aniversário também é o nosso grande amigo Geraldo Magela. Então, um abraço pro Magela, faz tempo que eu não vejo ele. Dia 18 também, o seu Orlando, lá da casa da Marcela. O seu Orlando faz aniversário também hoje. E dia 19, que é sábado que vem, quem faz aniversário é a Manuela, lá do Semajode. Rui, hoje não tem ninguém do Paulo de Tarso? Não, não tem. Hoje não? Aqui não tem ninguém. Aqui, então, amanhã, dia 14, quem faz é o Ricardo Melo. Ricardo Melo, que vai estar aí no programa também, junto com o Sadoc, terça-feira, dia 20. Carlos Alberto Gomes Pereira, um ouvinte nosso, dia 15. Tem a Sandra Francisco, lá dia 18, que é da casa da Marcela, Sandra. Eu pulei a Sandra aqui, então vou colocar ela aqui no coisa. Sandra Francisco, lá da casa da Marcela, então fazendo dia 18. E como você comentou, meu pai, né, mandar um abraço para ele que tá ouvindo a gente, fazendo aniversário dia 18 aí, que tá preparando aí um festão. Vai fechar a rua. Só convidou os amigos. Convidou vocês? Não. Ah, então se toca. Eu fui convidado porque ele foi sexta-feira lá na AME. Ele me convidou. O Jorge, meu aniversário, você tá convidado. Então, Rui, se toca aí. Uhum. Rodrigo, você é o Carlos Alberto Gomes Pereira aí. Carlos Alberto Gomes Pereira? É. Mas não é você não, né? Pois é, eu não sou, porque eu falei quando você falou Carlos Alberto Gomes Pereira, eu falei assim, mas eu não faço aniversário agora. Você viu? Ele acha que ele que é o privilegiado. Ele acha que é todos os Carlos. Exatamente, ele que é o privilegiado. É isso. Eu falei, mas não é meu aniversário. O cara quer levar vantagem. Não tem ninguém. O cara quer levar vantagem. E pior que tava no mute aqui, desculpa, Carlos. Não, o que ele falou não apareceu? Não, não, fala de novo. Você estava pensando que é... Não, quando o Rodrigo falou Carlos Alberto Gomes Pereira, eu falei gozado, mas eu não faço aniversário agora, será que é homônimo? É por isso que eu falei que ele está querendo ser privilegiado só com esse nome, que só fosse o nome só dele, né? Mas o mais famoso é Campineiro, que era o Carlos Gomes, né? Você falou todos, Rodrigo? Falamos. Legal. O sorteio, só comentar que a gente está com um sorteio valendo, né? Peraí, deixa eu ver se eu... cadê campanha? A campanha que está aqui está desatualizada, tá procurando... O livro da Marcela, né, Rodrigo? Também. Tá com o livro aí? Então, tô. O livro está aqui, ó. Eu estava procurando a foto aqui. Onde floresce a esperança. Casa da Marcela, onde floresce a esperança, né? Sim. Nós estamos aí no sorteio do... Não é esse, não. Vai desatualizar. Casa da Marcela, para ser sorteado qual dia mesmo? No final do mês, né? Tem que entrar no Instagram. Uhum. E lá no Instagram é curtir, indicar um amigo, que vai ser sorteado dois livros. Para a pessoa e para o amigo que ela indicou. Muito legal a campanha, tá? Né? Esse livro do Casa da Marcela é um livro, graças a Deus, que faz bastante sucesso, né? Dentro das limitações nossas. É claro que nós não somos uma grande... Nem a editora Dionísio é uma grande editora. É uma grande editora no sentido de qualidade, mas não a grande editora no sentido de quantidade. E nós também, com a nossa humildade, também não conseguimos fazer mais do que a gente pode também, fazendo só o que a gente tem condições de fazer. Então, esse livro aqui é muito interessante, que fala de crianças no plano espiritual, conta a história da Marcela, algumas encarnações que ela viveu, inclusive na Idade Média, quando ela recebeu o título de Princesa de Luz, e também conta a última encarnação dela em Jacareí. Então são muitos assuntos interessantes, mostrando principalmente os departamentos infantis e juvenis no plano espiritual de crianças que voltam para lá. E os dependentes químicos. Dependente químico, tem uma passagem interessante do Dodô, que é o filho do Rui, que era especialista aqui nessa... O Dodô era especialista de fato, né? Porque ele foi um drogadito muito tempo e depois que ele parou, ele foi ajudar as pessoas a saírem disso, né? É interessante que quando o Dodô desencarnou, nós tivemos uma surpresa muito agradável, mesmo sendo num velório, de tanta gente que foi lá dizer, nossa, que tinha sido ajudada por ele, né? Nossa, tinha sido ajudada por ele de alguma maneira, que ele tirou muitas pessoas do buraco. Aí foi para o plano espiritual, continuou tirando gente do buraco lá e continua tirando gente do buraco do lado espiritual. Então, quando fala de drogas, o Dodô está junto, né? Nesse livro aqui, ele tem a participação muito legal aí, que é exatamente nesse, né, em resgatar pessoas que estão com esse problema. Vou mostrar aqui para o post do Instagram, tá? O post do Instagram é esse que vocês estão vendo aí na tela. Então, é só entrar aí no nosso Instagram, arroba Vivência Espírita, sem acento, né? E entrar nesse post aí, curtir. Então, para quem vai ganhar? São dois livros que a gente está sorteando. Então, quem comentar, curtir e estiver seguindo o Vivência Espírita, o Instagram do Vivência Espírita, pois é automático. Então, no dia lá que a gente, no final, no último programa, a gente vai sortear aqui, deixa eu ver aqui a data certinha. Então, no dia 27 de junho, né, o último programa aqui de junho, a gente vai sortear ao vivo aqui, automático, para quem curtiu e comentou, né? Tá vendo aqui que o pessoal comenta, coloca aí o arroba, o nome do amigo ou da amiga. Porque aí quem vai ganhar vai ser a pessoa que comentou e o comentário, a amiga que foi indicada. Então, os dois vão ganhar. O amigo ou a amiga vão ganhar aí. Tá? Então, a gente sorteia ao vivo aí. A gente conta com vocês. Coloquei o link para vocês aí no Facebook e no YouTube. Vou colocar aqui também no WhatsApp para vocês participarem aí do sorteio. Bom, Rodrigo, corrigindo aqui. O Daniel Melo também, que faz aniversário dia 19, faz aniversário sábado que vem. Um grande abraço também para o Daniel e todos que estão fazendo aniversário. Daniel, aproveitar também e colocar seu nome aqui na nossa lista. Ricardo Carmona está passando as pessoas aqui também, Rodrigo. Minha esposa, Denise. Pode falar. O filho, Felipe, 9. E a nora, Amanda, dia 16. Parabéns para ele. Já está marcado com o Felipe para ele vir aqui, Rui? Ele não vai poder vir. Não, mas agora ou nunca mais? Não, ele não vai poder no dia 30, ele não vai poder porque ele vai fazer um curso pela empresa que ele trabalha, né? Ah, tá, mas a gente marca outra data para ele vir, né? Felipe é legal. Eu preciso marcar numa outra data. Agora só para agosto, né? Ô, Rodrigo, o José Ari Amorim de Moura está perguntando, quem não tem Instagram fica de fora do sorteio? Fica. Tem que criar o Instagram. É, porque isso é, a gente sente muito, mas isso é, essa promoção é exclusiva para o Instagram, né? Mas geralmente a gente sempre sorteia outros livros aqui no nosso programa. Hoje, por acaso, não tem livro para ser sorteado, mas a gente sempre sorteia para todo mundo, viu? Aí a gente. Sabe por quê? É porque a gente calhou hoje que a gente tá falando de privilégio. Então, o Rodrigo resolveu privilegiar só o pessoal do Instagram. Você vê? Exatamente. Que coisa triste. Exatamente. Eu também não tenho, então não vou participar. E o pior é que as pessoas que têm o WhatsApp e falam assim: não, eu vou sair do WhatsApp porque as informações vão ser compartilhadas com o Facebook. É, mas eles compartilham tudo no Facebook e no Instagram, que o Facebook também é dono, né? Dos dois. Então, mas infelizmente é isso. Desculpa a brincadeira, mas infelizmente. Mas é bom justificar, Rodrigues, porque isso aí é exatamente para promover a página, né? Para promover o Instagram, que a gente precisa promover o Instagram. Uma campanha. Mas a gente vai voltar com sorteios aqui também. A gente vai voltar com sorteios com o pessoal que liga, que interage. Aí a gente faz o sorteio para todo mundo. Todo mundo que manda comentário pelo YouTube, pelo Facebook. A gente não discrimina, não privilegia só os seguidores do Rodrigo. Instagram. Mas reclama mesmo, como é que é o nome dele? José Ari Amorim de Moura. Então, reclama mesmo, Ari, porque mas essa José coisa Ari do Rodrigo. Tá dizendo, o José Ari está dizendo que ele só tem WhatsApp, ele não tem outra coisa. Não, mas pode participar com WhatsApp. Mas quem sim, tem WhatsApp tem Facebook, porque o Facebook é dono do WhatsApp. Aí, José Ari, você está ouvindo? Mas o Rodrigo fica exigindo que a gente saiba tudo. Ele pensa que a gente é igual a ele. Eu não sei nada disso que ele está falando também. De tecnologia, não entendo nada. Então, ele tem o privilégio de saber essas coisas que nós não temos. Vamos encerrando, Jorge? Como é que é? Não, Maurício, para a gente, por favor, a prece de encerramento, tá, Maurício? Na hora que passar para você, para as conclusões finais. E também eu vou colocar a música hoje, é uma música muito legal que nós vamos pôr aqui, que chama-se Reclama Ação, que é da Célia Tombolo e da Magali, as duas cantando junto, que é exatamente, eles vão falando todos os defeitos e no final fala, isso é coisa com o pessoal do outro centro. Aí fala todos os defeitos, isso é coisa do pessoal do outro centro. Mas isso é coisa do pessoal do outro centro. Tudo errado, a gente acaba falando, isso é coisa do centro tal. Isso é do centro tal. Então, a música fala sobre isso hoje, escutem bem aí, que vai ser falhando. Vamos lá. Rodrigo, não. Agora eu passo para quem? Para o Rui. Bom, domingo nós teremos aqui o Divaldinho Matos, lá de Votuporanga. Ele ficou de me passar o tema, né? Mas eu não tenho o tema ainda para ser divulgado. O Divaldinho tem um vozeirão enorme, tem uma figura muito bonita e era de Votuporanga. Só falta, viu, Jorge, nós dizemos aqui para encerrar que nós somos analisados pela nossa evolução espiritual, não pela riqueza material e nem pela inteligência, beleza, tudo isso é bobagem. Nós somos analisados pela espiritualidade, pela nossa evolução espiritual. Um bom dia a todos, muita paz, muita tranquilidade. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo, Maurício? Agora tá. Agora tá. Maurício, repete. Tá ouvindo a gente? Opa, agora tô ouvindo. Tá bom. Deu um probleminha aqui no VoiceMeeter, aqui num software que a gente usa. Ele perdeu o contato com a mesa aqui. Então, o que o Rui falou tá resumindo, é que vai vir o Divaldinho Matos aqui na semana que vem, né? Então o próximo domingo vai ser o Divaldinho Matos, que é um grande palestrante, um grande comunicador aí também, trabalhador lá de Votuporanga. Vale muito a pena o programa, o próximo programa. Tá? Então agradeço aí todos os ouvintes, né? A gente pede desculpa pelas brincadeiras aí também, pelas nossas opiniões, né? Deixando claro que são opiniões nossas, não refletindo a doutrina espírita, né? Então o bom da doutrina espírita é que não tem nenhum representante dela, né? Então a gente não fala pela doutrina, a gente fala por nossas opiniões, né? Então é bom a gente deixar isso claro. E agradece não tô falando de você, tá, Maurício? Pode ficar tranquilo, você me conhece muito bem também. Tô falando de mim. Senão o Maurício vai ficar bravo aí. Só agradecer o pessoal que a gente não comentou. O Ed Moreno tinha entrado aqui também, mandado bom dia pro Maurício, pro todo mais, Daniel Mello. Então a Tânia Frois, a Aline, Elaine Sela entrou aqui também, a Cláudia Ribeiro, Claudinha Ribeiro, a Rosilma, que sempre está aqui com a gente, a Irene do Nascimento. Então o pessoal participou bastante aqui, Fabiola. Aqui no Facebook, para a gente não desprivilegiar o pessoal do Facebook, porque tem a Vilma Lima, que lá de Leme sempre participa com a gente aqui, né? O Rogério Copo e a Mari Carolina está dizendo que está sem áudio. No Facebook. Ainda? No YouTube. Ainda? Peraí. Som. Não, deve ser um comentário antigo. Foi 10 e 11. Vocês estão ouvindo? Vocês podem confirmar? Pessoal aí, tá ouvindo a gente? A Mari Carolina já voltou, obrigado. Ah, legal, beleza. É que tinha dado esse probleminha aqui no VoiceMeeter. Então a gente agradece, né? Então a participação de todos vocês aqui no Facebook, a Maria de Lourdes Azevedo, também a Abigail Marques, a Adelaide Paulo, Vilma Lúcia Torres e a nossa amiga Irene do Nascimento, Dora Pereira e a Vilma Lima, como comentei lá de Leme. Eu quero mandar um grande abraço para Abigail e para Osmar. Eles são os proprietários da Maquin, que é nosso patrocinador. Que mantém aqui toda a nossa estrutura aqui, o estúdio, o programa, junto com a AWS, Festas de Embalagem. Essa televisão está aqui atrás? Foi a Abigail e ele que deram para nós. Anonimamente. É isso, é anonimamente. Foi anônimo. Um grande abraço para a Abigail, viu? Ela está cuidando. Ninguém pode saber quem é isso. Cuidando dos pais com muito carinho. Exatamente. E no WhatsApp também o pessoal aqui, o Marcos Gaiogama, que sempre participa com a gente, agradecendo aqui a Fernanda, lá da casa da Marcela, né? O Piero, lá do Paulo de Tarso, a Nadir, do Anjo Ismael. Então, a gente agradece aqui a participação de todos vocês e convido então para o próximo programinho com o Divaldinho, lá de Votuporanga, participar aí conosco. Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cristiano Sadoc, Jorge, Rui. Obrigado, Maurício de Souza, Maurício Tomé, Maurício de Souza. Olha, estou prestigiando. Obrigado a todos, toda a família vivenciana, desejando a todos um maravilhoso domingo em família, com seu franguinho, com macarronada, com paz, com harmonia. Um início de semana abençoado, que todos os sonhos se concretizem, todos os projetos se realizem e sejamos todos amados e abençoados por nosso Mestre. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos passar para o Maurício fazer as conclusões finais e encerramento. Carlinho, tem um recado da Dora para você. Ela falou que lá em casa, no dia de domingo, todo domingo, não é macarronada com franguinho, não. Não é, não? Não. Por que não? Que é ela? Sei lá, diz que cada dia é diferente. Falo, o Carlinho fica falando que todo domingo a gente só faz macarronada com frango? Lá em casa hoje é estrogonofe. Tá vendo? É, então. Não, tá vendo. Entendeu? Falo, o Carlinho toda vez que fala isso, macarronada com frango, todo mundo pensa que aqui em casa só tem macarronada com frango, porque o Jorge é daqui. Tá bom. Vamos da próxima vez eu digo. Vamos mudar cada um o cardápio. Com seu cardápio. Aí você pede o cardápio de cada um que vai comer no dia. Ah, legal. Boa. Continua falando, Carlinho, não tem problema. Mas eu tenho que dar um recado, né? É, com certeza. E não dá pra ver. Esse que foi que mandaram dar o recado pra ele. Né? Mandaram dar o recado. Fala pro Calinho lá. O Calinho, toda vez agora, ele fica falando que é macarronada com frango. O pessoal já aqui em casa já tá vindo na porta já, que sabe que você é daqui. Hoje tá ficando um privilégio comer macarrão com frango, né? Mas antigamente era o prato do domingo mesmo. Mas ainda continua sendo, né? Só pra vamos liberar aqui que o pessoal já tá entrando aqui no Zoom já pro próximo programa. Que é o programa Prosa Criativa, que vai no ar agora, 10h30. Né? Então, já liberar. Acho que a Bárbara já deve estar chegando ali também. Então, a gente agradece aí a todos. Maurício, se você puder fazer uma prece rápida pra gente aí pra finalizar. Tá, joia. Primeiro, um abraço pra Dora, que cozinha muito, hein? Muito bom. Vamos lá. Senhor, agradecemos a oportunidade, o privilégio pela vida, os momentos em que buscamos o nosso crescimento. Nós pedimos muita luz para o caminhar dessa semana, que possamos sermos valentes, dedicados, solidários, servos, que possamos exemplificar o evangelho do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Levanta cedo, lava o rosto, escova o dente, toma café, já sai correndo para o batente. E nessa prece esquece até de agradecer ao Pai do Céu por ter lhe dado um novo dia para viver. E nessa prece esquece até de agradecer ao Pai do Céu por ter lhe dado um novo dia para viver. É assim que a gente é. Quer ir pra frente, mas engata a marcha ré. No seu trabalho já começa resmungando. Diz que tem muito serviço que o patrão está lhe explorando. Nem diz bom dia e lá vem a reclamação. Não percebe que é feliz porque pode ganhar seu pão. Nem diz bom dia e lá vem a reclamação. Não percebe que é feliz porque pode ganhar seu pão. É assim que a gente é. Quer ir pra frente, mas engata a marcha ré. É a tarifa, a comida ou o barulho, o companheiro do lado que anda inchado de orgulho. Não vê que é rico de amor e de saúde, e que o resto, meu irmão, se acaba no ataúde. Não vê que é rico de amor e de saúde, e que o resto, meu irmão, se acaba no ataúde. É assim que a gente é. Mas engata a marcha ré. É assim que a gente é. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês. Thank you.